sabe de nada, mas ela tá preparada. Solta na balada, ela tá ligada. Que depois mais tarde sempre rola uma sarrada. Ela dá de louca, só beija na boca. Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Finge que é franzinha, depois pede a linha. No final do baile ela sempre tá doidinha. Zap, curioso. Para de pensar besteira, menino.